Vaca Brava fora do som? Já pode, Fábio. Sente, pôr de buraquinho, controle 120 decima 8, bom voo. 120, Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Vaca Brava. Tem controle? É, o Papa Romeu, Vaca Brava, decolou na 110, vai com proa norte, vai mantendo 500 pés na linha do Toral, vai com proa de Celeste 9 MBR, então Vaca Brava. Confirme o destino? É, Serra de Leste, 90 e antes, Igor Estácio. Ciente. Tá bom. Alô, Xané 6259 para ataque. Eu pedi 1-6, autonomia de 4 horas, eu dei no Galeão. Taxi 41 no Índia, ponto espera da 10, torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-0-8. 1-0-0-8, a ponte espera com o lado 2-9-6-2, bravo da Xané. Pro táxi, gol 1-6-0-1. 1-9-2 a bordo, alterna Campinas, 13-40, autonomia. Taxa à direita via Índia, ponto espera da 10, torre 1-8-9-5, altímetro 1-0-0-8. 1-8, ponto espera 095 a torre, gol 1-6-0-1. Boa tarde. Boa tarde. Bono 940, autorizado Guarulhos, 360, Uber do Luno 1-6, decola da 1-0, curva direita, nada Eule da Bridge, controle 1208, adiciona 5401. Torre Salvador, boa tarde, é gol 1601, ponte espera da 10. 1601, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, voo 1-6-0. Remota. Remota 1-3, voo 1-5-6, seja autorizado, chama táxi. Afirma, você chama push? Sim, mas não estou autorizado, chama pro táxi. A linha decola da 1-0, vento 080 graus com 1-1, né? A linha decola 10, voo 1-6-0-1. Serra Lima está autorizado ao final do procedimento, desça para 2 o ajuste 1008. Salvador, boa noite, Xanai 6259, ponte para 190, pronto para decolar. 6259, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém o 10. Vamos falar de tráfego da Lua, ali mantém o 90, 6259 da 8. Decolada aos 2-1, controle 120, decimal 8, bom gol. Controle 208, gol 601, boa tarde. Controle Salvador, é o gol 601, boa tarde. Boa tarde, gol 601, contato radar decolagem, está autorizado o Leida, suba para o 360. Leda, direto 360, gol 9601. Né? 59 vai manter posição alinhado por mais um minuto devido à aeronave à frente na mesma saída. Espera, esse final vai dar o chanel. Controle é o trip 5219. Prossiga. Autoriza da presente voa Vitória da Conquista? Autorizado, Conquista da presente. Da presente, Vitória, muito obrigado. Trip 5219. É 259, livre decolar da 10, vento 080 graus, mono 3 lá. Decolar da 10, o chamamento 259. Campinas. 567, táxi parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1985, altímetro no 008. Táxi a parte 1 no Índia, água com a espera, 239. Boa tarde. Com fins autorizados, 360, aperto 1-6. Decola da 1-0, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5171. Ok, o meu Golf Vito está modificado 2024, prossiga para Paripe, descida para 1.500 pés. O ajuste permanece no 008. 08, boa chance. Via Perzulu 1.6. 0, Perzulu 1.6. 1.7.1. Correndo, já, pois pega a palavra. Doutor Salvador, boa noite, Oxanai 6259, perfil Dial. Chama táxi. 360. 360, senhor. Estão no setor para voar Leda? Autorizado, Leda. Muito grato, Oxanai 6259. Senhor. Ó, oh, Romeu, Romeu, fica bravo, controle Salvador. Posso te chamar de pouso? Sete, informe liberando a CTR, Romeu, fica bravo. Boa tarde, Santo 3894, identifique chegada a mar e desça para o nível 050. Boa tarde, Gol 567. Cono 567, a linha decola da 1-0, vento 080 graus, cono 2 nós. Linha decola da 1-0, Gol 567. Controle o Papa Romeu aqui do Serra Lima, estabilizado. Gente, que é o Serra Lima, vamos completar a final com a torre agora, fazer o check pré-pouso e frequência da torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, uma boa noite. Uno 601? Na escuta, Uno 601. Chama o Centro Recife na frequência 125, decimal 1, secundária 13325, bom voo. 251, 3325, boa tarde. O TRIP 52199, agora chama Recife, frequência 288, secundária 260, bom voo. 1288-1260. Obrigado, excelente final de tarde. 1567, decolado 1229, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, boa noite. O Kilo Serra Lima passou o externo, o baixar travado, visual com o aeródromo, solicita aproximação para a 17 da presente. Presente, regras visuais aos 29, segue para a 17 com base pela direita, reporte na base para a final da 17. Lima. Decolagem, sobe o nível de voo 360, a saída de Arbor. 360 no perfil da Arbor, voo 1567. Dá 3894. Adiantando, está autorizada a proa de Duna, da presente, descendo para 2000 pés. O ajuste no momento é 1008, está sobrevoando o mar. Está autorizado o final do procedimento, reporte estabilizado no elétrico. Duna, descendo para 2000 Lima, cheque o trem, livre pouso na 1-7, vento 080 graus com 1-2-9, altímetro no 008. Gente, baixar travado, livre pouso, filho Serra Lima. Equipe após parede, rotatória, positivo? Negativo, senhor. Precisa ter 1.500 pés, o ajuste em Salvador no momento é 1-0-0-8, Romeu Golfe Vito. 1-0-0-8. Ocean é 6259, agora chama o centro Recife na frequência 251, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, então entra aqui. A linha decola da 1-0, vento 080 graus com 1-0-9. 3-3, livre táxi, pátio 5, o Serra Lima. 3897, decolado aos 35, controle 120.8, bom voo. 208, bom trabalho, tá 3897. Controle Salvador, tá 3897, Nadael, cruzamento 700. Outra 3897, contato no radar estabelecido na decolagem, só deu 340 do meio da EL. 340 da EL, tá, 3897. O Gol no 567, agora Recife, frequência 1288, secundário 1260, bom voo. 288, 1260, obrigado, 567. Tá, 3897, poderia voar abrir, está presente? Oh, confirma o controle? Tá, 3897, poderia voar abrir, está presente? Tentaremos a coordenação com o Centro Recife, aguarde um instante. Muito obrigado. Foi muito baixa a transição. 8-5, Campinas, qual é o nome? 3-0-5. 1-2-6-3, sai direita via Índia, ponte espera da 9-0, torre 1-9-8, 9-5, altímetro 9-0-0-8. Ciente. Três oito nove quatro estabilizado. 3894 estabilizado. Positivo, completa final com a torre, frequência 1-1-8-19-9-5, cheque de repouso, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Boa tarde, 1273, mantenha o ponto de espera. Golf Vito, está visual com o aeroporto. Motivo Romeu, Golf Vito, na aproximação vai seguir um Airbus 320 agora para a pista 10, que está à sua direita. Chama a torre 1895 e tem um bom pouso. Rotan 3894, estabilizado no zero, baixado para nós. Boa noite, 3894, livre pouso na 10, vento 080 graus, 159, altímetro no 008. Livre pouso no 0, tá 3894. Boa tarde, Romeu Golf Vitor. Boa tarde, Romeu Golf Vitor, ingresso na final no 7, reduzindo na medida do possível, reparte final de 2 milhas. Vitor. Uno 273, depois do pouso da aeronave, pode ir, né? Afirmo, após o Airbus Tatão na final ali, mantenha no zero. O time é tudo no 008. Vitor. 3894, solo aos 4, 3, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 9, 1.